Introdução Workshop 505. Buscadores de conhecimento embaixadores para a tecnologia. Carros de plasma. Mudando o ambiente. Interação de dois campos. Direção e dimensão. Esse workshop foi novamente para nos preparar para as mudanças que virão por meio da reunião dos embaixadores de Londres no sábado, 11 de novembro de 2023. Essa reunião não será apenas para falar sobre a tecnologia, mas também para senti-la e vivenciá-la diretamente, assim como foi mostrado aos militares chineses e os generais ficaram cobertos de poeira dos materiais produzidos pelos campos de plasma. Tanto que eles tiveram que convencer os seus supercientistas de que aquilo era real. Ainda temos cerca de 6 semanas para nos prepararmos e ponderarmos o que realmente acontecerá nessa conferência. E será que ela trará a mudança pela qual estamos esperando? Muito tempo foi gasto tentando preparar os buscadores de conhecimento para a conferência e para que se comportassem de maneira adequada. Há anos nós, como buscadores de conhecimento, estamos estudando tecnologia e a usamos. Portanto, já sabemos que ela é real. Mas os embaixadores, a mídia e outros cientistas espaciais não sabem disso, porque ela tem sido bloqueada. Portanto, os buscadores de conhecimento serão os embaixadores e representantes da Fundação Cash e da Ciência do Plasma da Fundação Cash. Temos que ser maduros e entender o tamanho dessa responsabilidade e nos comportar de maneira correta. Além disso, os buscadores de conhecimento estarão lá para explicar aos outros o que estão vivenciando. As pessoas começarão a se perguntar: se outros seres humanos conhecem essa tecnologia incrível, por que ela foi escondida deles? Esta conferência é diferente das outras vezes, porque agora temos o governo chinês por trás e já planejando a produção em massa. De certa forma, esta será a primeira vez que estaremos nos tornando públicos. Todos nós devemos focar nossas almas por meio de nossas intenções para o sucesso. Após a conferência em Pequim, ele disse que continuará sua turnê pelo mundo, levando a tecnologia para as pessoas, como ele começou a fazer antes de ser interrompido pelo corona. O Sr. Cash disse que os chineses anunciaram em algum lugar que querem compartilhar a tecnologia. E então ele disse que vamos lançar o carro de plasma que não terá motor e será baseado no posicionamento MagRav. Em 2011, os belgas bloquearam a exibição desse mesmo carro, mas dessa vez ele será explicado de uma forma que as pessoas possam entender melhor isso. Os MagRavs criam uma alma, e se uma criança aparecer na estrada, as duas almas se posicionarão de forma que ninguém se machuque. Parece óbvio que os chineses fabricarão esses carros e eles estarão no mercado dentro de alguns anos. Isso tornará os carros elétricos obsoletos até 2026. Na parte seguinte, ele disse que convidará pessoalmente o Sr. Musk para a reunião de Londres. Então você pode pensar, por que o Elon Musk viria para ouvir sobre sua própria perda? Na verdade, é uma oportunidade para ele aceitar a mudança iminente e estar disposto a mudar suas instalações de fabricação para também produzir esses novos carros. A pergunta é: será que o espírito dele é livre o suficiente para tomar essa decisão genial? Ou ele foi comprado por outras potências e eles lutarão e terão medo de abandonar um navio que está afundando? Nos próximos 10 a 20 anos, todas as cidades terão que ser reconstruídas para acomodar a nova tecnologia. Essa conferência trará o equilíbrio entre as duas partes da sociedade, o governo e os cidadãos. Anos atrás, a tecnologia foi dada pela primeira vez ao governo com a chave USB, mas os governos ocidentais não fizeram nada com ela. Depois foi dado a nós, buscadores de conhecimento, e construímos os MagRavs, mas não avançamos mais com ele. Agora, Tanto o governo quanto os cidadãos estarão juntos nessa conferência e experimentarão o poder dela ao mesmo tempo. Essa é a liberação definitiva da tecnologia em troca da paz, pois os cidadãos sabem o que o governo tem e todos nós temos de exigir que eles tomem o novo rumo. Os governos serão obrigados a entender que, se não agirem, os cidadãos poderão usar a tecnologia sem eles. Esperemos que eles entendam isso e que alguém seja corajoso o suficiente para dar andamento ao processo. Além disso, todos sabem que os chineses testaram a tecnologia e estão se preparando para produzi-la em massa. É importante que a alma do Conselho Universal esteja presente para fazer parte desse processo. Minha sensação é de que não se trata apenas do choque do que será mostrado, porque eles novamente podem bloquear a mídia. Mas em vez disso, nós, como buscadores de conhecimento, precisamos realmente querer essa mudança, e se ela for forte o suficiente, essa vontade, será a faísca que fará com que isso se espalhe. E acredito que isso está no nível de nossas almas, de modo que todos nós podemos aumentar a força do campo da mudança. O Sr. Cash mencionou que não estávamos prontos. Mas entendo isso como um ponto de conscientização e que devemos usar essas 6 semanas para nos prepararmos, aumentando nossos desejos e intenções e começar a sentir o poder que temos dentro de nós por meio de nossas almas e agir de acordo com isso. Há muitos ensinamentos sutis e profundos sobre a alma hoje que podem nos ajudar nesse processo. Como cientistas do plasma, temos que entender o que significa mudar o ambiente. Na física, quando mudamos coisas como a temperatura e a pressão, temos uma mudança nos materiais desse ambiente. Por exemplo, se nossos corpos estiverem em uma sala e continuarmos a aumentar a temperatura, nós nos queimaremos e nos transformaremos em cinzas. Mudamos de um corpo para cinzas, simplesmente mudando a temperatura do ambiente. Na ciência do plasma, mudamos o ambiente alterando a força do campo magnético e isso muda o que pode se manifestar nesse ambiente. Então, por exemplo, se estivermos na sala de conferência de Londres e alterarmos a força do campo nessa sala, dependendo da força para a qual alteramos, poderemos nos tornar invisíveis, ou nos transformar em um cachorro, ou simplesmente voltar aos nossos campos de plasma. Essa é a simplicidade e a beleza dessa tecnologia. Mas para que continuemos sendo quem somos, é importante que a alma do homem e a alma da fisicalidade permaneçam conectadas uma à outra como uma entidade e não se dissolvam novamente em campos de energia básicos. Porque lembre-se, enquanto permanecermos juntos como um plasma, poderemos manifestar uma nova fisicalidade em um novo ambiente de acordo com nossa emoção, a inércia desse lugar e os campos magnéticos e gravitacionais desse lugar. Também podemos simplesmente permanecer na dimensão da alma. O famoso aquário é o ambiente, e a gota de água é o plasma. Mas nessa gota de água deve haver um aminoácido do peixe, e a alma do peixe deve querer se manifestar no aquário. O aminoácido significa o Sr. Cohen, ou COHN, que é uma formação estelar triangular, e por meio da interação, cria uma alma. O Sr. Cash disse que eles tentarão manifestar um peixe na reunião de sábado à noite em Londres. Mas a pergunta que ele nos fez foi: e se o peixe quiser se manifestar como um homem, será que vamos reconhecê-lo? Recentemente, ele nos contou uma história sobre um acidente de carro fatal que ele sofreu quando morava em Manchester. O que aconteceu com ele? Na fisicalidade, ele deveria estar morto, mas ele estava do lado de fora do carro e não sabia como havia chegado até lá. Será que a alma dele se transmutou de volta em seus campos de plasma e depois do acidente manifestou novamente seu corpo físico ali do lado de fora? Parece que a alma dele fez isso automaticamente por causa de sua missão na vida. Mas agora, vamos aprender a fazer isso conscientemente. Para que possamos transmutar, temos de ser capazes de expandir nossa alma sobre a fisicalidade. Se pensarmos em 6 de junho de 2022, quando os buscadores de conhecimento foram para a Lua através da unidade de aprimoramento de Lins, a primeira coisa que fizeram foi expandir a alma deles sobre a fisicalidade. Uma vez que a alma estava fora de sua jaula, eles podiam ir para onde quisessem. Não é diferente para nós agora, só que vamos aprender a fazer isso sem os sistemas. Ele disse que é muito fácil e que fazemos isso o tempo todo. Todos os dias, milhões de almas neste planeta transmutam, que é o que chamamos de morte, e também transmutamos quando sonhamos. Portanto, não pode ser tão difícil. Ele disse que há uma técnica e uma tecnologia para fazer isso. Não são necessários 30 anos de meditação em uma caverna, nem de prática de yoga, nem de religiões e de nada disso. Mas ele ainda não nos revelou o que é isso. Caso contrário, o planeta poderia se esvaziar da noite para o dia. É algo que sabemos, e por fazermos isso o tempo todo, simplesmente ignoramos. Talvez esse mistério seja mais do que uma forte emoção, que é difícil de gerar. Teremos que continuar ponderando sobre isso em segundo plano. Quando conseguirmos expandir nossa alma sobre a fisicalidade, seremos capazes de absorver energia do cosmos e isso nos ajudará a elevar a alma para podermos transmutar. O importante é relaxarmos e ponderarmos sobre essas coisas. Há um pequeno truque para fazer isso, que um dia o Sr. Cash nos revelará. Ele descreveu o processo como de acender uma fogueira. Primeiro juntamos os gravetos, acendemos e sopramos suavemente as brasas até que o fogo se instale e comece a queimar a madeira. Talvez isso seja como o amor de Deus tomando conta de nosso coração e acendendo o fogo do desejo de servir aos outros para que eles experimentem suas almas. Às vezes, isso acontece quando experimentamos um pequeno ato de bondade de outra pessoa. Como dizer? É como sentir o amor dessa pessoa e que ela reconheceu que eu sou amável. Parece loucura e insignificante, mas se você pensar na sociedade em que vivemos, isso faz sentido. Será que um pequeno ato de amor é suficiente para iniciar a transmutação? Isso não precisa ser externo, com outra alma, mas também pode ser entre nossa alma do homem e alma da fisicalidade. Ele disse que temos de aprender como interagir a alma do homem com a alma da fisicalidade para iniciar a faísca que dá início ao fogo que leva à transmutação. As novas sessões mensais de voo nos permitiram reunir mais dados sobre as interações da alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade. O Sr. Cash tem passado mais tempo explicando o que os gráficos significam para nós. Quando uma pessoa está sendo conduzida pela alma, a linha que representa a alma do homem aparece acima da linha da alma da fisicalidade e da linha da fisicalidade. As pessoas podem alternar facilmente entre elas. Por exemplo, durante a sessão, ele perceberá que algo está errado porque, de repente, por um período de tempo, a linha da fisicalidade aparece em cima e a alma do homem embaixo. Isso aconteceu quando ele perguntou para a pessoa, ela disse que havia recebido uma ligação telefônica ou que estava ocupada com outra coisa. É uma descoberta incrível o fato de que agora podemos monitorar as almas e como elas interagem, e que isso é científico. Há um paralelo para isso em nossas vidas, quando a alma está no comando e quando a fisicalidade assume o comando. Por exemplo, se você fizer uma prática espiritual intensa, você pode sentir que está consciente de si mesmo e do que está acontecendo ao seu redor. Então, de repente, surge um pensamento e você se distrai totalmente com esse pensamento, perdendo a consciência de todo o resto. E quando você volta à consciência, é o momento em que você percebe que estava completamente absorvido por aquele pensamento e não tinha consciência do que estava acontecendo ao seu redor. Isso é o mesmo que acontece quando a alma está no comando e quando a alma da fisicalidade ou a fisicalidade assumem o comando. Esses gráficos estão nos mostrando muito mais sobre a realidade em que vivemos. Isso nos ajudará a nos tornarmos cada vez mais conscientes da existência e do comportamento da alma do homem e da alma da fisicalidade. Com a conscientização desses dois campos, virá o controle e, então, a capacidade de transmutar. Isso nos leva à base da ciência do plasma e do conhecimento da criação, que é a interação de dois campos. Somos constantemente lembrados da interação de dois campos, como o Sol e a Terra, a Mãe e o Pai, o Criador e Mitra, e etc. Os dois campos interagem para criar raios, campos e plasmas. Quando nossa Terra gira em torno de si mesma em relação ao Sol, ela tem um nascer e um pôr do Sol, o que significa que quando os dois campos interagem entre si, temos a luz do dia. No meu entendimento, a luz do dia não é causada pelos raios físicos do Sol, como a maioria de nós acredita, mas sim pela interação dos dois campos da Terra e do Sol. A luz solar é, na verdade, transparente. Não é possível vê-la fisicamente a menos que ela incida sobre algo, como uma partícula de poeira ou uma árvore. Mas esse brilho, ou o que parece ser uma aura, é novamente a interação de dois campos. Hoje ele nos disse que não apenas a Terra tem um nascer e um pôr do Sol, mas também o Sistema Solar, a galáxia, todas as galáxias e o Universo. Para mim, isso significa que cada um está girando em seu próprio eixo em relação ao próximo plasma, como a Terra em relação ao Sol. O Sol então gira em seu eixo em relação à galáxia e assim por diante. É novamente um plasma dentro de um plasma e assim por diante. O mesmo padrão básico se repete em toda a criação. Então ele disse que o amanhecer é o início da interação dos dois campos da Terra e do Sol. Dentro de mim, nesse momento, um sino tocou. Ah, isso também está acontecendo entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. Se estamos girando, então o momento em que estamos de frente um para o outro é o momento em que nossos campos estão interagindo. Mas não sei o que fazer a partir daqui. Sinto que isso tem algo a ver com a energia para a transmutação e que estamos recebendo essa energia sem estarmos cientes disso. Talvez durante o momento em que a alma do homem e a alma da fisicalidade estiverem frente a frente, possamos assim transmutar. Também acho que isso pode ter algo a ver com os chakras, que eles são um diagrama da criação, como únicos, e são plasmas dentro de plasmas, como os órgãos dentro do corpo ou os planetas no sistema solar. Vamos de um para o outro até incluirmos todos eles. É como ir da Terra ao Sol, à galáxia, ao universo e ao Criador. O Criador inclui todos eles. Isso nos leva a ponderar sobre muitas coisas. Em seguida, o Sr. Cash disse: sinta e compreenda a dimensão da criação. Viajamos da Terra para o Sol, para a galáxia, para o universo e então para o Criador do Únicos. Parece que estamos fazendo o caminho inverso do tempo da criação e seguindo o plasma de volta à sua fonte. Podemos passar bilhões de anos e nunca chegar lá, ou chegar lá em um segundo. Depende da força do campo que o homem decidir manifestar nos santuários internos de sua própria energia. Nos últimos meses ou anos, o Sr. Cash começou a adicionar direção à dimensão. Antes ele costumava dizer apenas a dimensão. Agora ele diz direção e dimensão. Hoje ele nos ensinou a importância da direção. Podemos ver fisicamente a direção do nosso Sol, mas não a direção em que o Sol da nossa galáxia brilha ou o Universo ou o Criador. Mas se soubermos a direção, poderemos viajar por esse caminho de volta ao Criador. Estamos bem dentro de todos esses plasmas e cada um deles tem um centro. Por exemplo, se estivermos na Terra e o Sol estiver brilhando à nossa esquerda, então onde fica o centro da galáxia? Talvez esteja acima de nossa cabeça. E o centro do universo, talvez nossa direita. Somos um plasma tridimensional. e talvez o Criador esteja atrás de nós e não sabemos. Primeiro temos que aprender a ver sua luz e os seus campos. A dica que ele nos deu foi procurar o lado mais brilhante. A outra maneira de voltar para o Criador. Todo plasma tem campos magnéticos saindo e campos gravitacionais entrando. É como o Yin e o Yang. É a mesma coisa com cada respiração. Inspiramos e expiramos. E se pudéssemos pular nos campos que estão voltando para o Criador? Isso seria o mesmo que chegar a ele em um segundo? Você já se perguntou por que o Sr. Cash não mostra a tecnologia da maneira que queremos vê-la na fisicalidade? É claro que ele não quer que isso se torne um show de mágica como o que Cristo fez. Em vez disso, devemos aprender por nós mesmos o conhecimento da criação para que possamos nos tornar almas livres no universo. Mas há outra razão. Temos de descobrir qual é a força de campo magnético das coisas que queremos mudar e então encontrar uma força de campo correspondente para interagir com isso. Por exemplo, há muitos anos, quando morava na Bélgica, o Sr. Cash ajudou muitas pessoas com seus problemas de saúde. Ele fez esses copos com ímãs no fundo, e você respirava por esses copos ou os enchia com água e bebia e se lavava com a água dele. Ele disse que levou anos para descobrir como combinar os campos dos ímãs com os do corpo para que eles assim pudessem interagir e ele pudesse alcançar assim o que queria. Como ele alterou os campos dos ímãs sólidos, nós não sabemos. Esse é o novo trabalho no qual o homem estará envolvido quando finalmente aceitar a nova tecnologia. Como ele disse, o homem estará tão ocupado descobrindo essas forças de campo e como usá-las, que ele não terá tempo para a guerra. Ele nos deu uma dica hoje. Pegue uma biópsia do osso danificado e combine com os campos acima da área danificada e o problema se corrigirá sozinho. Outra maneira de encontrar as forças do campo magnético é por meio do poder das almas. Ao posicionar a alma do homem e a alma da fisicalidade uma em relação à outra, podemos criar as diferentes forças de campo necessárias para nos manifestarmos da maneira que desejamos em um determinado ambiente. E isso é controlado pelas emoções. Não temos conhecimento desse tipo de posicionamento, mas parece que é algo que fazemos automaticamente e não temos consciência disso. Ele disse que, como não aceitamos isso, ele precisa criar esses sistemas para nos mostrar isso. Por fim, ele mencionou brevemente que, assim como os cientistas descobriram e podem mapear o cérebro e com quais partes do corpo cada parte do cérebro lida, a alma do homem faz uma coisa muito semelhante. Há energias específicas como parte da alma e elas são transferidas para a alma da fisicalidade, que por sua vez alimenta a fisicalidade. Podemos usar esse conhecimento para nos alimentarmos instantaneamente. Na semana passada, houve um comentário de uma buscadora de conhecimento sobre o compromisso de estudar a ciência do plasma regularmente e não apenas para entretenimento, mas para realmente tentar se aprofundar no entendimento. Um dia, quando ela não estava se sentindo bem e estava cansada, ela decidiu não estudar e descansar. Surpreendentemente, enquanto ela estudava, sua energia voltou e ela estava se sentindo bem novamente. Esse é um ótimo exemplo para todos nós, pois na sociedade atual é muito difícil para as pessoas manterem-se fiéis aos seus compromissos. Isso também é um símbolo de sinceridade e devoção ao conhecimento. E com essas emoções, podemos nos aprofundar e entender mais. Obrigado a essa buscadora de conhecimento por nos mostrar o significado do Etos de Mitra. Outros tópicos. Se você não vê luz, significa que a alma não se expandiu. Sua alma sabe sua conduta. A vestimenta de Maomé é o mesmo exemplo do peixe no aquário. Bilhões irão à falência na fisicalidade, energia e alimento fornecidos pelo plasma. Consequências do corona, o cálcio desaparece dos dentes, volta a crescer com campos de plasma. o ouro monoatômico torna-se invisível, no estado de plasma nano, baseado na força do campo. Robert Kennedy, é preciso analisar o histórico da família e do que ela faz parte. Mas se o colocarmos no sistema e ele disser que odeia a guerra, mas a alma estiver mostrando uma guerra maior, sendo planejada em segundo plano. Obrigado por ouvir. Encerrado do Workshop 505. O evento de 11 de novembro está mais ou menos definido. Haverá sessões diferentes como segue. Segunda a sexta-feira, sábado e domingo, e sábado à noite, que é exclusivo. No sábado à noite, haverá reunião com os embaixadores mundiais e a tecnologia em troca da paz. Ela será monitorada de perto, observada e participada por várias nações e seus embaixadores, além de alguns diplomatas e políticos. Novas pessoas de diferentes culturas participarão da Conferência de Londres, que começa 5 dias antes da reunião. A sessão de sábado à noite está programada para trazer à tona a tecnologia e mostrar seus novos desenvolvimentos, que abalarão o mundo da ciência. Não se trata de um agravo ou algo do gênero, mas de algo que mudará completamente a tecnologia espacial. Na manhã de domingo, o mundo da tecnologia espacial mudará. Caberá à mídia mundial transmitir a notícia de que o homem deu um salto de 200 anos em relação à tecnologia espacial atual. Essas reuniões não são apenas para falar, mas para mostrar e apresentar as novas tecnologias que serão tocadas, sentidas e das quais os participantes se tornarão parte. Dessa forma, não haverá ambiguidade. O salão está preparado para 500 pessoas e será dividido em seções, uma para os embaixadores mundiais, outra para a mídia e os políticos, e outra para o mundo da ciência e tecnologia. Esperamos ver representantes da NASA e das outras principais organizações espaciais do mundo presentes. Em seguida, passaremos para a próxima etapa de literalmente mostrar as tecnologias, algumas das quais podem mudar novos ambientes. As tecnologias serão apresentadas em conjunto com o governo chinês para abri-las. Nesta semana, ouvimos no noticiário o anúncio chinês de que eles querem compartilhar tudo agora. Isso faz parte do programa. Foram feitos acordos com o apoio dos chineses para compartilhar o conhecimento internacionalmente. A nova tecnologia da Fundação Cash e o restante dos buscadores de conhecimento será apresentada nessa conferência e apoiada pela força política e financeira da China. Também anunciaremos novos acordos com diferentes governos nessa reunião, que solidificarão e darão início à nova tecnologia espacial. Mostraremos sistemas que são inimagináveis, que o conhecimento do homem poderia chegar a tal ponto. Cientificamente, mudaremos o curso, e não por meio de discursos. Aqueles que participaram de algumas de minhas conferências anteriores provavelmente se lembram de que costumávamos dar coisas para vocês levarem para casa e tentarem assim entender e se lembrar da tecnologia. Faremos o mesmo na apresentação de Londres e daremos coisas para vocês levarem para casa, para que possam assim testá-las. Os governos e o mundo científico da tecnologia também poderão testá-las. Dessa forma, compartilharemos simultaneamente o conhecimento de forma livre com todas as nações. Os locais da conferência serão divulgados apenas alguns dias antes. Se você reservar um local no centro de Londres, você poderá chegar lá facilmente. Certifique-se de que você tem o código de confirmação da Fundação Cash, caso contrário, nem apareça. Você não terá permissão para entrar. A segurança será muito rígida. Ainda há alguns assentos disponíveis, mas haja rápido. Vários membros do Conselho Universal foram convidados pela Fundação Cash com o patrocínio dado à Fundação Cash. Queremos que o Conselho Universal seja representado nessas conferências. Será o início das interações entre os governos, as organizações científicas e os diplomatas com o Conselho Universal. Este é um evento muito importante para nós da Fundação Cash e para a humanidade como um todo. Por favor, aqueles que participarem, cumpram as regras e os regulamentos. Você será totalmente revistado antes de entrar, não importa se você é um buscador de conhecimento ou não. Lembre-se de que, na reunião de sábado à noite, estaremos lá para apresentar a Fundação Cash e o nascimento da nova tecnologia. Até agora, estávamos impedidos de compartilhá-la, mas agora nós vamos compartilhá-la. Certifique-se de aproveitar o dia e tenho certeza de que ao sair, você terá participado da história deste planeta e nós traremos a mudança de uma forma muito poderosa. A maior parte da equipe científica da Fundação Cash estará presente e se esforçará para apresentar a tecnologia de forma realista. Você pode até fazer parte do teste e da apresentação. Anunciaremos se há alguma mudança à medida que nos aproximarmos da data. Depois de hoje, não haverá mais vaga para os buscadores de conhecimento. Elas serão destinadas às embaixadas e organizações científicas. Nós propusemos a trazer a mudança da maneira correta. Como buscadores de conhecimento, vocês serão representantes para os outros que não sabem nada sobre nós, e eles estão lá para entender. Portanto, cada um de vocês é um embaixador do novo conhecimento, de certa forma, são os professores daqueles que ficaram frente a frente com a nova revolução e evolução da ciência. Sejam cordiais e tentem entender. No momento não estamos planejando ter tradutores. Se isso mudar, falaremos sobre isso em uma data posterior. A forma como a conferência será apresentada dependerá das organizações internacionais de transmissão e dos acordos feitos entre os promotores e a mídia. Para aqueles que se juntarem a nós em Londres, venham como buscadores de conhecimento e professores para aqueles que estiverem sentados ao seu lado, pois eles ficarão perplexos com a tecnologia. À medida que avançarmos, nós os manteremos atualizados sobre os desenvolvimentos. Já falamos sobre isso antes, que os buscadores de conhecimento não devem viajar ou transferir dinheiro para a Turquia e os Emirados Árabes Unidos. Fique muito atento para não ser pego por acidente nessa rede. É uma situação muito séria na qual a Fundação Cash ficou presa. Levamos meses e meses e ainda estamos tentando resolver o problema. Não queremos que vocês passem pelo mesmo. O Centro de Exibições da Fundação Cash em Linz fechará em 15 de outubro e será totalmente transferido para a cidade de Londres. Isso será anunciado em seu devido tempo. Tentaremos abri-lo antes da reunião de 11 de novembro para que as pessoas possam assim visitá-lo e se relacionar com a tecnologia. Voltando aos ensinamentos. Houve uma apresentação e uma compreensão muito poderosas no vídeo de introdução. Vimos imagens do que acontece quando você altera a força do campo magnético de um ambiente. Já vimos quando isso acontece no estado da matéria. Para nós, são mudanças naturais, porque é isso que acontece quando o estado da matéria muda. Por exemplo, se a temperatura da sala mudar repetidamente, haverá vapor no vidro das janelas. Sabemos que a temperatura mudou porque vemos a umidade no vidro e sentimos a mudança de temperatura. Na tecnologia do plasma, é a mesma coisa, mas é a força do campo que muda e não a condição do estado da matéria, como a temperatura. O que aconteceria se estivéssemos sentados em uma cadeira em nossa sala e mudássemos a força do campo da sala? Por exemplo, no estado da matéria, se houvesse um incêndio na sala, a temperatura mudaria e nos tornaríamos cinzas. Quando as pessoas se queimam em uma sala, tudo que resta são cinzas. Entretanto, no estado de plasma, esse tipo de coisa não ocorre quando alteramos a força do campo do ambiente. Nosso corpo se torna parte dos campos. É como quando dissolvemos açúcar em um copo de água. Se a água estiver fria, veremos grãos de açúcar no fundo. Mas quando aquecemos a água, ele se torna parte da água e não é possível separar o açúcar da água. Isso é o que acontece com você na condição de plasma. Há dois fatores a serem considerados no plasma. O primeiro é manter a estrutura das forças do campo central do plasma do corpo, que chamamos de alma do homem e alma da fisicalidade, conectadas e parte da mesma estrutura. E a segunda é como elas se manifestarão nos campos gravitacionais magnéticos do novo ambiente. Faremos o possível para mostrar isso na Conferência de Londres. Queremos mostrar o que acontece quando alteramos os campos de uma determinada área em comparação com o restante do ambiente. Nossos buscadores de conhecimento precisam entender completamente o processo. Então poderemos mostrar a vocês o peixe no aquário, o que prometemos fazer há muito tempo. Nós não vamos trazer um peixe. Mudaremos o ambiente para que o peixe se manifeste ali. É assim que nossa compreensão do conhecimento do plasma deve se tornar. Será que a alma do peixe decidiria se manifestar como um homem? E nós o reconheceríamos? Vamos fazer o possível para mostrar novas tecnologias na reunião de Londres. Tentaremos mostrar o que já alcançamos. Não temos medo de fracassos ou de que isso não aconteça. Mas estamos lá para fazer isso acontecer. A apresentação em Londres será seguida por Pequim e depois por várias outras nações. Se você se lembra, antes do corona iniciamos uma série de apresentações em todo o mundo que tiveram de ser interrompidas imediatamente após a Conferência de Malta, devido ao corona. Por meio dessas apresentações, mostraremos como a estrutura está se desenvolvendo de conferência para conferência. Pequim será o ponto central da mudança. Em seguida, iremos para Tóquio, depois Teerã, Frankfurt, Washington, Brasil e depois África do Sul. Em 2024, iremos à Austrália e a todos os continentes do planeta. Mostraremos a mesma evolução na tecnologia e a atualizaremos passo a passo. Vamos levar o conhecimento para as pessoas. E talvez até o final do próximo ano, um chinês poderá entrar no ambiente do sistema e estar na África. Criaremos as condições da África e ele será capaz de falar o idioma africano do local e entender a cultura do nosso representante africano na conferência. Isso não é um sonho. Vocês verão sistemas que facilitarão isso nos próximos tempos. E tenho certeza de que até lá, mais e mais organizações em todo o mundo farão pressão para acelerar o processo. Até 2025 ou 2026, nos esforçaremos para tornar os carros elétricos obsoletos, introduzindo o que íamos apresentar e mostrar na apresentação de Eindhoven em 2011. Íamos mostrar os novos carros com sistema de plasma, que não tem motor. Eles funcionam de maneira muito simples por meio das interações do posicionamento Magrave. É muito provável que os mostraremos em Pequim ou Teerã pela primeira vez nos próximos meses. Todos os esforços do homem para fabricar carros elétricos chegarão ao fim, porque entendemos a interação dos campos e especialmente a interação e a criação da parte do estado da matéria dos campos. Entendemos o aspecto técnico da conversão. Vamos trazer todo o conhecimento das nações de forma igualitária. Prevejo uma apresentação em Teerã e Tel Aviv mais ou menos ao mesmo tempo, depois na Coreia e nos Estados Unidos ao mesmo tempo, e depois na África e na China ao mesmo tempo. O conhecimento se tornará comum e a tecnologia se tornará parte da estrutura do tempo presente. A beleza disso é sua simplicidade. E o conhecimento está nas patentes há anos, mas vocês nunca entenderam. Meu maior desejo é que os cientistas do governo e os outros que começarem a entender isso não se limitem ao estado da matéria, mas também entendam o trabalho do plasma. Se fizerem isso, a evolução da ciência do homem será tão rápida que nenhum de nós reconhecerá a tecnologia atual e nenhum de nós confiará nas tecnologias atuais do estado da matéria, mesmo que pensemos que elas são muito avançadas. Na Conferência de Londres, tentaremos mostrar como podemos mudar as pessoas enquanto elas estão na conferência, emocional e cientificamente. É uma demonstração da tecnologia e do conhecimento do homem e que é hora de mudar. Uma das coisas que precisamos aprender é como absorver a energia do cosmos e quais são as técnicas para fazer isso da maneira correta. Quando acendemos uma fogueira, Primeiro acendemos o graveto e depois o sopramos até que a madeira pegue, e gradualmente se torna assim um fogo. O homem ainda não aprendeu como acender o graveto e iniciar isso dentro de sua alma. Há um truque para isso. Há um conhecimento para isso, que é uma tecnologia. É técnica. E é importante que aprendamos a acionar isso. Aqueles que participaram da impressão da sua alma, sessão de voo, e receberam seus gráficos, vocês serão mostrados e orientados sobre como dar o próximo passo. É para que vocês possam ver o que provocou a mudança em vocês. Onde sua alma mudou para a fisicalidade e depois voltou de novo para a alma? Como você conseguiu manter a condição da alma? Vocês iniciarão o primeiro processo de transmutação. Vocês precisam entender como vocês fazem isso e como podem manter isso. Terminamos o primeiro ciclo de tirar todas as impressões da alma e agora vamos passar um tempo com os buscadores de conhecimento para explicá-los e orientá-los a passar por isso. A sessão de amanhã teve de ser alterada para depois da conferência de Londres. Mas nessas sessões, explicaremos diretamente o que vocês receberão no momento da interação da sua alma com a alma da fisicalidade e como vocês podem expandir sua alma para ir além da sua dimensão da fisicalidade. Se vocês entenderam isso, então poderão entender como transmutar. Essa é a primeira fase da transmutação e ela já terá começado. Nesse processo, você aprenderá como transmutar e iniciar a condição da transformação e como absorver energias do ambiente para elevar a sua alma. Muitos de vocês entenderão que isso é muito fácil e, por isso, nós ignoramos isso. Não é preciso mágica, mágicos, religiões ou sentar-se de cabeça para baixo fazendo yoga, meditação e tudo mais. É preciso que entendamos como interagir os dois campos juntos para que eles faísquem um contra o outro e a transição assim aconteça. A transição é a expansão da alma, que se repete milhares de vezes todos os dias neste planeta, e nós a chamamos de morte. Como pode ser tão difícil? Mas desta vez, teremos controle sobre isso. O conhecimento que carregamos nos permitirá passar pela transmutação e não criar a separação da alma e da fisicalidade, ou morte. O dia e a noite são criados apenas pela rotação do planeta, que faz com que os dois campos da Terra e do Sol interajam e se esfreguem um contra o outro. Se a separação da alma e da alma da fisicalidade acontece milhares e milhões de vezes por dia somente neste planeta, então não deve ser muito difícil, não é? Quando isso acontece com o homem, nós o enterramos. Quando acontece com os animais, nós o comemos. Quando acontece com as plantas, nós as mastigamos. Fazemos isso bilhões e bilhões de vezes todos os dias. Quão difícil isso pode ser? A parte mais difícil é a nossa própria falta de compreensão do trabalho do universo. E nada mais. Não entendemos como os campos de cada uma das interações a seguir interagem coletivamente para criar uma condição de transmutação e transporte, o que chamamos de morte ou sonho. Essas interações são os campos da alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade e os campos do ambiente da Terra, do Sistema Solar e do Universo. O sonho é quando a alma se transmuta e viaja pela extensão do Universo. A morte ocorre quando ela se desprende da fisicalidade da posição. O fato de não termos entendido não significa que seja impossível. Todo planeta em todo o sistema solar tem um nascer e um pôr do Sol. O mesmo acontece com cada galáxia. Isso é algo que o homem não entendeu porque somos muito autocentrados em torno desta aldeia da Terra aqui. Se entendermos isso, será muito fácil encontrar o caminho para o Criador, encontrando a direção da compreensão. O mundo da ciência atual não entendeu esse princípio, embora vivamos de acordo com isso todos os dias. O amanhecer é o início das primeiras interações dos campos da Terra com os campos do Sol. É aí que surge a luz. Quando vemos a luz total, chamamos de meio-dia ou meio do dia. É quando o planeta e seu criador, a estrela, brilham. Ao olhar para a galáxia e ver qual lado brilha com a luz, podemos encontrar o caminho para o centro do universo e a direção do centro da galáxia. Nós apenas olhamos para a pequena luz em nosso próprio planeta e chamamos isso de dia. Podemos encontrar o criador de uma estrela encontrando os campos que interagem com seu ponto central ou criador. Assim, podemos descobrir o dia e o tempo de vida de uma estrela. Quando o homem amadurece até esse ponto, podemos ver qual lado do universo dele está iluminado. Com isso, ele descobrirá a direção do Únicos, a posição do seu criador e a posição de onde ele partiu. O Sol irradiou seus campos e a Terra começou a reunir os campos ao longo de bilhões de anos para se tornar a Terra. Ao girar em torno de si mesma, ela dita seu próprio tempo, o que chamamos de luz do dia. A luz do dia vem de sua interação direta com sua fonte. As galáxias também têm a mesma coisa que a nossa luz do dia. Talvez ela devesse ser chamada de luz da galáxia. E o mesmo acontece com o universo. Tudo brilha no céu do homem como as estrelas. Mas de qual direção elas brilham mais? Quando soubermos isso, encontraremos o caminho para o nosso Criador. Então saberemos o caminho de casa. Sentiremos e compreenderemos a dimensão da criação. Entenderemos como viajar da Terra para o Sol, e do Sol para o centro da galáxia, e do centro da galáxia para o centro do universo, e do universo para o Criador do Únicos. O homem pode passar bilhões de anos e nunca chegar lá, ou o homem pode entender isso em um segundo e alcançar e encontrar o caminho. Dependendo da força do campo, o homem decide se manifestar a partir dos santuários internos de sua própria energia. E ele pode mudar os campos na sala. Não há diferença entre o homem na sala, quando mudamos o ambiente, e o homem no Únicos, quando ele decide encontrar a força de campo de seu ambiente para se manifestar naquela posição. É por isso que eu sempre disse que uma alma pode encontrar seu caminho para o Criador em um segundo, e uma alma pode viajar pela extensão do universo por bilhões de anos e nunca encontrar o caminho. É preciso procurar a dimensão e a direção da luz, que é a essência da interação dos campos do Criador com o homem. Não precisamos viajar até o centro da galáxia para ver onde a luz é mais forte. Podemos ir e encontrar o centro do universo e então ver qual extremidade do universo é muito mais brilhante do que o resto e, com isso, encontrar a direção para o Criador. Podemos alcançar essa essência da criação encontrando a força de campo correta para chegar a esse ponto e, em um instante, retornar assim para nos tornarmos parte da essência da criação do Criador. Muitas almas matam e destroem para tentar chegar a esse ponto, mas não entendem o quanto isso as afasta, na verdade, do centro. Em vez disso, se elas pudessem desenvolver a compreensão sobre o mundo da criação e o caminho para o Criador, poderiam se tornar parte dos raios originais à medida que ele os absorve e os reflete novamente. O que eu entendo disso aqui é que, assim como nós, ele, o Criador, precisa receber e dar. Portanto, poderíamos viajar nos raios que retornam a ele e usá-los para alcançá-lo. O motivo de trazer esse assunto à tona é que nas próximas apresentações que faremos em todo o mundo, alguns de vocês verão luz em diferentes posições e direções do sistema que mostraremos. Dependendo da direção e da luz, será o caminho para o centro da galáxia, Sol, Universo e para o centro do Únicos. Cabe a você absorver o máximo possível desses campos para elevar a sua alma e entender como fazer parte do transporte da alma, do início ao fim e do fim ao início. Quando demonstrarmos as novas tecnologias, cada um de vocês verá a luz, mas alguns não a verão. Quando não virem a luz, significa que sua alma não se expandiu para a dimensão e a direção da interação e a força dos campos do tempo, lugar e posição. Recentemente mostramos gráficos de suas almas e também na conferência de Münster. Mostramos uma apresentação ao vivo enquanto vocês estavam no sistema e o que estava acontecendo. Da mesma forma, podemos dizer qual é a força dos campos que você está absorvendo e em que nível você se abriu para receber os raios cósmicos. Podemos ver se você atingiu o nível de elevação da alma do homem para o Criador, ou se há uma diminuição da força para ir além. Sua alma sabe de sua conduta. Durante essa turnê, quando os líderes religiosos entenderem o que é essa tecnologia e o conhecimento que ela proporcionará, eles tirarão seus chapéus de turbantes e se afastarão da religião. É difícil e exige muita energia lutar contra isso. É muito mais fácil mostrar-lhes a verdade para que assim eles mesmos possam desmantelar o que construíram. De certa forma, mostraremos a eles a ciência que tem um eto de Mitra, que abrange tanto a ciência quanto a ética. Na sala de conferências em Londres, muitos de vocês verão diferentes luzes, cores ou nenhuma cor. Se vocês conseguirem ver uma luz dourada ou branca, então terão visto a luz do Criador na essência da compreensão do homem. A raça humana tem campos de energias específicos para as águas deste planeta. A tecnologia que será mostrada em Londres abrirá um novo caminho para o conhecimento do homem. Mas uma coisa precisa ser entendida. O homem não pode abandonar toda a tecnologia que acumulou até agora só porque há uma nova tecnologia no mercado. A ciência e a tecnologia do estado da matéria precisam ser desenvolvidas de forma mais profunda e em conjunto com a compreensão dos campos de plasma que criam as condições e posições da matéria e tudo relacionado ao estado da matéria. O homem não pode abandonar a pesquisa e o desenvolvimento do estado da matéria, que se estendeu por milhares de anos para nos levar até onde estamos hoje, e por meio dessa compreensão, podemos agora entender o trabalho da nossa alma. Se abandonássemos nosso entendimento e desenvolvimento do estado da matéria, seria como cortar uma de nossas pernas. Precisamos de duas pernas para caminhar em harmonia. Se os cientistas entenderem ambos, colaborarem e aplicarem ambos da maneira apropriada, então abriremos um novo conhecimento em ciência e tecnologia. Serão necessários todos os cargos universitários que temos disponíveis neste planeta para trabalharmos juntos para entender a ciência do plasma. De muitas maneiras, a Conferência de Londres serve para abrir um novo horizonte de conhecimento, status, condições, evolução da tecnologia e compreensão da interação dos campos em uma força específica. O estado da matéria pode ser sólido, vertical, horizontal e em uma condição dos campos do plasma. Temos de aprender a interagir e a nos interconectar entre todos eles. Por exemplo, se você passar por cima de uma fila de formigas na estrada com seu carro, em um instante você transferiu a fisicalidade para uma energia de centenas de almas. Elas foram liberadas pelo seu erro de passar por cima delas. Se entendermos isso, entenderemos que a transmutação, o transporte e a conversão de energia fazem parte da essência da criação e não precisam ser tocados ou manipulados. Apenas precisam ser compreendidos por nós. Agora vamos criar um carro que paira sobre a estrada e assim não matamos formigas. E talvez, por meio de campos plasmáticos que passam sobre elas, elas recebam assim energia que eleva as almas delas. Essa é a diferença entre os dois tipos de carros e a compreensão da essência da criação. Ambos andam de mãos dadas, como o yin e o yang, ou o estado da matéria e do plasma. Um tira a vida e o outro a releva. mas ambos têm o mesmo propósito de transportar uma alma de uma posição para outra, como os passageiros de um carro. O desenvolvimento da nova tecnologia é tão profundo que os assustará só de pensar nisso e no que isso implica. Quando você usa os sistemas Magrav de plasma nos carros, eles criam sua própria alma. Vocês já entenderam isso na formação estelar. Portanto, se uma criança atravessar a rua, ela não será tocada pelo carro, pois as almas interagirão e se posicionarão. Essa é a profundidade dessa tecnologia, e ela mudará todos os aspectos do estado da matéria física da vida neste planeta. Os belgas nos impediram de mostrar esse carro de plasma em 26 de novembro de 2011. Em novembro e dezembro de 2023, nós o mostraremos novamente. Mas de uma forma mais poderosa agora. De uma forma que os buscadores de conhecimento e as pessoas possam entender. Os buscadores de conhecimento já entenderam parte disso. Não vamos mostrar um sistema flutuante na conferência. Em vez disso, daremos a vocês a essência do conhecimento. Nos próximos meses, o estado do conhecimento e a compreensão da interação dos campos mudarão. Veremos falências de bilhões no estado da matéria. Os governos terão de se realinhar para a nova tecnologia. Os governos não devem ter medo do desemprego ou de como alimentar e cuidar da nação. As nações serão alimentadas automaticamente por meio dos sistemas que usam transmissão de plasma, assim como todo o resto. Haverá uma rápida mudança no desenvolvimento. Na Conferência de Londres, na presença dos embaixadores dos Estados Unidos, do Irã e da China, mostraremos que não há necessidade de guerra ou de armamentos bélicos. O poder estará entre as pessoas e entre as 500 pessoas sentadas no auditório. Veremos o que nosso governo vê. Veremos que poder está em nossas próprias mãos e o que os governos têm de entregar. De agora em diante, o fato de não ter um emprego não condenará o homem a uma vida de pobreza. Em vez disso, o fato de não ter um emprego deve lhe dar a liberdade de viajar para o espaço, onde não há fábricas ou empregos para ir. Quantos astronautas já vimos fabricando produtos para pagar por sua comida quando estão no espaço? A evolução na ciência ocorrerá quando nossos líderes, embaixadores, cientistas e militares se depararem com a realidade da nova tecnologia. Na China, durante a produção de materiais dos testes de campo, vi isso ocorrer nos olhos dos generais que estavam observando. Eles tiveram que tirar o pó dos materiais de suas roupas e imediatamente entenderam que a tecnologia é real. Eles estavam mais avançados no entendimento do que os chamados supercientistas. O general disse: "Está em minha jaqueta, eu posso sentir e estou respirando isso." A posição e a condição da nova tecnologia devem trazer a paz como seu resultado final. Não lutamos com as nações, mas fornecemos tanta tecnologia que ela derrete nação em paz. Após as conferências de Londres e Pequim, faremos uma turnê por outras capitais do mundo e levaremos o conhecimento às pessoas. Então, os governos terão de agir para satisfazer a nova mudança. No momento, como nossos governos decidem colocar 500 libras na sua conta se você estiver desempregado e apenas 200 libras por mês se for um aposentado? Esse sistema de cuidados idosos é muito injusto. Eles trabalharam a vida inteira e pagaram para que as nações fossem construídas, e agora recebem uma quantia escassa de dinheiro apenas para sobreviver. Com essa tecnologia, todos os homens se tornam iguais. A riqueza de uma nação é determinada pela maneira como ela cuida de seus cidadãos, especialmente daqueles que construíram a nação. Essa tecnologia permitirá que a nação cuide de todos os seus cidadãos. Os aposentados não deveriam ter que desligar seus aquecedores no inverno porque não podem pagar a conta. Se eles mudarem para a Fundação Cash, eles receberão toda a comida e energia de que precisam. Essa tecnologia já existe e está pronta para ser lançada. Mas ela precisa do apoio dos governos para distribuí-la aos seus cidadãos, sem medo de que percam o controle. Os governos não devem temer isso, pois já vimos isso acontecer quando a União Europeia foi estabelecida. Todos os governos ainda governam, mas eles obedecem uma regra central. Os Estados Unidos trabalham com o mesmo princípio. Todos os 50 estados obedecem a um governo central e federal. Agora, como cidadãos deste planeta, todos nós obedeceremos a uma única regra. Todos os cidadãos devem ter, no mínimo, todas as suas necessidades atendidas, independentemente de viver em um palácio ou nas selvas da África. O conhecimento que trouxemos é o início da mudança. A mudança tem de vir com os governos. O objetivo da reunião de Londres com os embaixadores é garantir que tanto os governos quanto os cidadãos saibam o que está na mesa, de modo que ninguém possa se esquivar do outro. Algumas nações podem tentar obter uma vantagem sobre as outras. A nova abordagem do governo chinês garantirá que, por meio da tecnologia da Fundação Cash, o conhecimento seja compartilhado e aberto a todas as nações. Em minha negociação com o governo chinês, foi declarado categoricamente que traremos cientistas de todo o mundo para a China para trabalhar com a tecnologia. Uma parte será de cientistas chineses e a outra parte será da comunidade internacional de buscadores de conhecimento. Após 4 ou 5 meses da assinatura desse contrato, vemos o reflexo do acordo no novo anúncio feito pelo governo chinês sobre o compartilhamento. Eles sabem porque testaram, viram e sentiram como a tecnologia é simples e que ela trará a mudança. O que quer que eles ofereçam à comunidade internacional, primeiro será oferecido internamente a todos os seus cidadãos. Os cidadãos chineses não receberão menos do que os cidadãos do resto do mundo, que seu próprio governo está tentando ajudar. Esse compartilhamento da tecnologia trará um equilíbrio entre as nações e todos os cidadãos deste planeta. Na noite de sábado, 11 de novembro, muitos de vocês verão o início da mudança. Os embaixadores mundiais vão tremer e se arrepiar, e depois passarão a mensagem aos seus líderes de que a mudança chegou. Aqueles que são os cidadãos estarão sentados nas cadeiras ao lado deles e dirão: "Nós somos os cidadãos e sabemos o que está em nossas mãos e podemos fazer isso sem vocês." Como de costume na Fundação Cash, vocês receberão algo para levar para casa para que ninguém diga que vocês inventaram tudo. Vamos nos esforçar para fazer a mudança em 11 de novembro de 2023. Em minhas reuniões particulares com os embaixadores mundiais nas próximas 4 semanas, garantiremos que seus cientistas, assim como seus políticos e diplomatas, estejam presentes para testemunhar esse evento. Então, eles poderão explicar a seus governos qual será a mudança e como ela ocorrerá. Está escrito nos livros sagrados muitas vezes que quando chove, chove igualmente sobre todos os homens, independentemente de serem negros, brancos, chineses, iranianos, americanos ou um cão e um gato. Na Conferência de Londres, faremos chover conhecimento, tecnologias e materiais sobre vocês e seus diplomatas para que ninguém possa negar. Espero que vocês tenham entendido o que está por vir para a humanidade e como vamos implementar isso. Quando liberei a chave para os governos, vocês, buscadores de conhecimento, gritaram e berraram que eu extraí e me vendi para os governos. Depois, demos a vocês uma greve e vocês gritaram e berraram novamente, dizendo que havia algo errado. Desta vez, em Londres, colocarei os cidadãos e os governos juntos e veremos como vocês lidarão uns com os outros. Será que vocês exigirão a mudança de seus governos e eles entenderão que não precisamos deles e que podemos implementar a mudança sem eles? Isso levará a uma nova estrutura de sociedade para o homem nos próximos tempos. E então, estabeleceremos o controle total e a compreensão do trabalho do Conselho Universal. Espero que tenham entendido que abrirei a porta para vocês em 11 de novembro com tecnologia em troca da paz. Não a paz de silenciar as armas, mas a paz para o homem e sua alma. E a compreensão científica e correta do trabalho da criação, sem a necessidade de nenhum profeta. A interpretação do conhecimento vem de acordo com sua própria inteligência, e nada mais. Esse é o fim da parte 1 de Síntese Rápido, do Workshop 505. Pergunta para o Sr. Cash: como podemos medir o campo de plasma? Sr. Cash responde: já existem ferramentas no arsenal do conhecimento do homem para medir os campos de plasma. A maneira mais fácil é usar um ímã. São necessárias muitas medições e avaliações para medir os campos dessa forma. Os campos magnéticos são compostos de diferentes partes. Há uma força de conversão do plasma para o estado da matéria e parte do plasma tem uma força de matéria que pode se conectar aos ímãs. O Sr. Cash também fez copos de plasma para a saúde, e nesses copos ele usou ímãs de uma maneira muito específica. Esses copos levaram muito tempo para serem desenvolvidos, porque ele tinha que combinar a força do ímã com a força da condição dos gânglios no corpo da pessoa doente. Quando os campos correspondem, aí eles podem interagir. Ele fez esses copos há cerca de 20 anos. Você não precisa dos sofisticados detectores de campo magnético que os cientistas usam, mas é preciso encontrar uma maneira de fazer com que os campos interajam entre si. Em 1975, o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos desenvolveu uma tecnologia em conjunto com alguns cientistas que girava ímãs uns contra os outros de uma maneira específica, e eles assim criaram uma elevação. Esses ímãs que estavam girando correspondiam à velocidade de rotação dos campos magnéticos gravitacionais da Terra no nível da inércia. Foi assim que eles conseguiram se levantar do chão. É diferente com os novos sistemas, pois podemos alterar a força do campo magnético gravitacional da Terra. Assim, tem muitas implicações e aplicações. Em um futuro muito próximo, e se tornará parte da ferramenta para medir o alcance dos campos. Ao testar campos de plasma, não procure saber até onde você pode empurrá-lo com ímãs. Em vez disso, procure uma rotação de ciclo repetitivo e um movimento de balanço e meça-os, pois eles lhe darão a força do campo e gradualmente você desenvolverá um sistema de como medi-los. Essa é a única maneira dos buscadores de conhecimento medirem, pelo menos, os campos que criam. Pergunta para o Sr. Cash: um buscador de conhecimento aqui estava reclamando de uma grave e acha que precisamos de um novo design. Ele pergunta: há alguma maneira de termos novas bobinas que estejam mais de acordo com o padrão do que está nos planos? Sr. Cash responde: não importa se você fez o seu magrave ou comprou da Fundação Cash, eles são mais do que você pode lhe dar como conhecimento, não apenas hoje, mas também no futuro. A combinação dos campos é enorme ali, mas vocês novamente nos dizem que isso não é adequado. Talvez isso mostre que vocês precisam entender melhor o que têm em mãos e que não entenderam ainda. Cada anel de uma bobina é um plasma. Eles são como ímãs e cada volta cria seus próprios campos em relação ao anterior e aos outros. Então você inseriu uma bobina dentro dessa bobina que novamente tem interações entre si e as outras, e internamente com o outro anel interno. Ao mesmo tempo, elas têm um denominador comum com as outras. Pode haver cerca de 90 voltas em uma bobina, e então você tem 3 pilhas de bobinas duplas. Então há muitas, muitas interações acontecendo umas com as outras. Se compararmos isso com a loteria, na qual temos 49 números e precisamos escolher 7 em diferentes combinações, teremos 14 milhões de combinações. Com uma grave, temos ainda mais, pois temos 3 vezes 90 voltas vezes 2 por causa das bobinas duplas. Essas interações são de ordem de magnitude. Esses sistemas magrave fornecem mais ou menos todas as forças de campo que existem em cada célula do corpo humano. Os buscadores de conhecimento não entenderam o que eu dei a eles como magraves. Eu lhes dei conhecimento do estado da matéria e dos campos juntos, em um único conjunto. Além de todas essas interações, você tem o estado da matéria do cobre no interior e o estado nano da matéria no exterior das bobinas. Além disso, você tem a interação de gans também. Então você entende que tem o espectro completo dos campos da energia da vida no universo. É tão completo, mas é você que não entendeu. A magnitude de interações de campo acontecendo numa grave. Você recebeu um sistema tão poderoso, mas nem sequer o entende. E então, por causa da falta de compreensão, você nos culpa por não lhe darmos a ferramenta certa. Além disso, você colocou uma mistura de gans em uma bola e a colocou no centro das bobinas. Isso muda continuamente o ambiente. Isso é o que ensinamos hoje sobre mudar o ambiente. Esses ambientes interagem para criar condições diferentes. Como eles nunca estão em uma condição estável, perdem e ganham energia o tempo todo. Portanto, antes de nos culpar por não lhe darmos a ferramenta certa, eu o encorajo a tentar entender o que lhe foi dado. Há um belo ditado em inglês que diz: ignorância é uma bênção. Entretanto, os buscadores de conhecimento não devem ser ignorantes. Usar todas essas combinações e possibilidades dos campos de plasma do Magrave é a essência da nova tecnologia e você ficará perplexo. Da mesma forma que você disse que se sentava em frente ao seu pai como arquiteto e podia ver além, levará muitas e muitas gerações até que seus bisnetos entendam até 1% da tecnologia dos magraves. Mas muitos de vocês só querem economizar alguns watts e volts. Eu lhes dei o conhecimento do universo, mas devido à falta de compreensão de vocês, vocês nos culpam por algo estar errado. Deixa-me explicar isso de uma forma muito mais profunda. Se você enrolar um fio de cobre, como mostrei, você terá milhões de combinações de interações de campo. Isso significa muitos zeros alinhados um após o outro. Isso é para uma força de campo. Mas se você usar uma liga de cobre com zinco, por exemplo, todo o jogo muda, porque você começa a obter magnitudes de mais interações de campo. Então tente fazer uma liga com 10 materiais diferentes e você verá então que os zeros começarão a se acumular. Você também pode usar uma metade da bobina com uma liga e a outra metade com outra liga. E além disso, usar diferentes misturas de gans. Então, os zeros continuam se acumulando uns sobre os outros até que as vacas voltem para casa. Cada zero é uma força de campo ou uma força de energia em algum lugar do universo que você ainda não entendeu e não sabe como medir. Portanto, antes de me dizer que o Magrave é inútil, você precisa entender o que não entendeu sobre ele. Como dizem, a ignorância é uma bênção. Agora você entende como os sistemas Magraves são complicados e profundos. Isso depende de qual das voltas você deseja usar os campos. Eu lhes dei um sistema de energia que pode ajudá-lo em qualquer lugar do universo, e não apenas na Terra. É a sua falta de conhecimento que nos culpa por cometer um erro. Leia o manual. Pergunta para o Sr. Cash. As pessoas que têm implantes de titânio em seus corpos podem usar novas unidades de fone de ouvido? Sr. Cash responde. Na verdade, o Sr. Cash já ensinou isso muitas vezes. E a resposta geral é não, porque o plasma pode fazer com que os ossos cresçam onde o titânio e os ossos se encontram. Isso causará dor e quebra de outros ossos próximos, como os quadris, por exemplo. Também depende de onde e como é a situação. Um exemplo disso é o caso de uma pessoa que tinha uma peça de titânio na parte de trás da cabeça, como parte do crânio, e não teve nenhum problema com isso. Mas isso só ocorreu porque o titânio foi colocado sobre o osso, de modo que o osso ficou livre para crescer sob ele, sem quebrar nada. Mas as articulações de titânio são diferentes e o plasma interage com a estrutura de cálcio do corpo e os ossos assim começam a crescer. Eles cortam o osso e colocam o substituto de titânio dentro e próximo aos ossos antigos, que podem assim então começar a crescer. É importante saber que as informações para o crescimento de um osso estão na alma do homem. Em uma determinada idade, a alma do homem e a alma da fisicalidade criam as condições para que os ossos comecem a aparecer em algum lugar do corpo. Um adendo aqui: a palavra aparecer foi usada propositalmente. Portanto, mesmo que você corte esse osso para ser substituído, a informação para que ele apareça ali ainda está nas almas e no cérebro. Se as condições certas forem criadas, esse osso cortado começará a aparecer de volta naquele lugar por conta própria. Isso ocorre porque a estrutura do campo gravitacional e magnético está presente na alma do homem e na alma da fisicalidade, e os campos podem tentar fazê-lo crescer assim novamente. Então o crescimento ósseo empurrará o substituto de titânio para fora de sua posição e ele poderá quebrar os quadris ou qualquer outra coisa. Portanto, mesmo que você corte o fêmur, sob as condições certas, o corpo o fará crescer novamente. Se você criar um gancho de cálcio com a força correta, os ossos crescerão. O truque é obter a força correta, o que você pode fazer por acidente. Se você pegar um pedaço de osso por meio de biópsia e cultivá-lo com a força de campo correta e criar essa força sobre o osso danificado, ele crescerá. Ele se reparará sozinho e não será necessário fazer um transplante de quadril. Os médicos não têm esse conhecimento. Nas futuras cidades espaciais que serão construídas na China e no Irã, nos próximos meses e anos, desenvolveremos ainda mais essas tecnologias nos hospitais dessas cidades. Elas serão cidades mágicas. Em vez de fazer uma substituição de quadril, você irá a um hospital de plasma e eles medirão a força do campo magnético de seus ossos e o concentrarão acima do osso danificado e ele mudará sozinho. Não haverá necessidade de cirurgias. O gancho de joelho, ele é o início dessa estrutura, mas de uma forma diferente. Em princípio, o conhecimento é o mesmo. No futuro, não precisaremos procurar um doador, pois em poucos minutos seu coração, rim ou qualquer outro problema já estará processado. É um novo conhecimento que nossos médicos precisam entender e implementar. Aqueles de vocês que participaram dos testes de voo de pH e insulina já viram esse trabalho em ação. Tivemos um depoimento hoje desse grupo em que a glândula tireoide mudou de algo como 4,4 para 1 apenas por receber os campos. Agora começamos a interagir com os campos de força do corpo e não forçamos com produtos químicos, radioatividade e tudo mais. Desenvolvemos uma tecnologia para criar o disco entre as vértebras. É uma tecnologia muito avançada e já fez isso muitas vezes com médicos e isso funciona. O gancho de joelho não pode ser usado em pessoas com parafusos de titânio e outros. Eles costumavam usar fios de alumínio como suturas e os deixavam dentro do corpo, mas descobriram depois que ocorrem problemas como Alzheimer por causa disso. É um tipo de envenenamento que ocorre. Os implantes de titânio são diferentes, porque o dente fica em cima do gancho, no estado da matéria. Portanto, não há chance de crescer e quebrar algo. É um estado de matéria autocontido. Na verdade, temos visto muitas coisas boas com os implantes de dentes de titânio. Após o corona, vimos muitos problemas que as pessoas estão tendo com seus dentes. Crianças jovens estão perdendo repentinamente seus dentes na mandíbula superior depois de sofrerem uma pequena gripe. Nunca vimos isso antes, onde elas perdem os dentes até a linha da gengiva. Eles não encontram nenhuma razão para isso. O restante dos dentes não é afetado, nem na mandíbula inferior. O mais estranho é que isso afeta apenas os dentes superiores da frente. Há uma diferença sexual entre meninos e meninas. É por isso que colocamos essa sessão para o corona no final de outubro. O Sr. Cash mostra aqui nessa parte do workshop fotos dos dentes da frente de uma criança desaparecendo até a linha da gengiva. Os dentes não estão podres. O cálcio está apenas desaparecendo. As próximas fotos mostram como a tecnologia pode fazer os dentes crescerem novamente. Os dentistas lhe dirão que isso é impossível. tudo isso é feito em questão de semanas. Em adultos, os dentistas nos dizem que estão vendo casos em que a parte superior dos dentes sai, mas não há raízes. Os campos do corona removeram todas as raízes dos dentes. É por isso que colocamos a seção corona. Vemos muitas outras coisas provenientes do corona, mas os governos nem sequer sabem lidar com elas, ou mesmo como chamar algumas dessas doenças. A beleza da nova tecnologia é que podemos lidar com os dentes separadamente, porque eles são parcialmente uma entidade que já está materializada no estado da matéria. Não estão selados dentro da condição de plasma total do corpo, como o osso do quadril ou qualquer outro. Os médicos da Fundação Cash podem, de fato, identificar com exatidão o dente que desejam que volte a crescer. Não se trata apenas do dente, mas da posição. É preciso conectar o cérebro à alma para acionar essa parte de modo que ela permita que o dente volte a crescer. Depois que chegarmos aos 90 ou 100 anos de idade, nossos dentes começarão a crescer novamente. Será que nossos cientistas entenderam a razão disso? A resposta é muito simples no novo entendimento da tecnologia do plasma. Na velhice, os campos internos mudam. Dizem que o comportamento das pessoas idosas se torna infantil. O que acontece é que voltamos à força do campo de nossa infância, e isso cria uma condição no cérebro para que nossos dentes cresçam como quando éramos crianças. Um bebê de cerca de 10 meses começa a ter dentes. Depois, por volta dos 6 anos de idade, esses dentes de leite caem e novos dentes surgem. Isso ocorre porque as células cerebrais são programadas para acionar os campos que fazem com que os dentes cresçam durante a infância. Agora, na velhice, o processo se inverte e voltamos à força do campo da infância. Todo esse processo também muda o comportamento para ser infantil. Portanto, basta encontrarmos essa força de campo e também podemos ativar assim o crescimento dos dentes. O conhecimento de Deus não tem diplomas ou certificados, mas precisa de compreensão. O processo não pode ser feito por si só. Temos de adicionar a força em uma determinada parte do cérebro, juntamente com a alma do homem e a alma da fisicalidade, e descobrir onde está a força do campo na estrutura do cérebro para a idade de 5 ou 6 anos, e então replicar isso. Então o nervo voltará a crescer e o dente aparecerá. Temos que completar a tecnologia, pois se um homem tiver dor de dente em Marte, não podemos passar 7 meses enviando de volta à Terra para um dentista. Se você entender a tecnologia, ela abrirá um novo horizonte. Haverá um grande número de empregos na pesquisa da nova tecnologia, pois o homem não terá tempo para desenvolver e fabricar armas para matar. Quando entendermos o conhecimento da criação, poderemos exportá-lo para o universo. As criaturas de Deus no universo têm basicamente os mesmos problemas físicos que nós, mas é claro que eles também serão diferentes porque vivem em condições diferentes. Nós nos tornaremos os curandeiros do universo, se entendermos primeiro o trabalho dos campos em nossa própria vida. Pergunta para o Sr. Cash: há alguma novidade sobre o programa de almas satélites? Sr. Cash responde: sim, iremos até vocês em algum momento do próximo ano. Isso faz parte de nosso trabalho com os chineses. Explicarei com mais detalhes na ocasião. O homem faz satélites de metal, mas os buscadores de conhecimento da Fundação Cash usam sua alma como um satélite para ajudar os outros a se conectarem e serem alcançados. Esse momento está muito próximo. Pergunta para o Sr. Cash: qual é a posição do governo em relação ao carro de plasma e como a Fundação Cash ajudará nessa transição, aliando-se com os atuais sistemas de controle de tráfego e transporte? Sr. Cash responde: devo escolher minhas palavras com muito cuidado aqui. Primeiro, os governos não podem manter as tecnologias como reféns. E segundo, os governos entenderão que com essa tecnologia é benéfico para eles incentivar seu desenvolvimento. Estamos convidando pessoalmente o Sr. Musk para a apresentação de 11 de novembro. Essa apresentação terá grande visibilidade. Se ele aceitar, explicaremos todas as mudanças que ocorrerão em nosso sistema de transporte. Em primeiro lugar, não precisaremos mais de carros elétricos. Em segundo lugar, mesmo que você não viaje com sua alma, você será alimentado e qualquer doença será cuidada pelo sistema. Essas mudanças não podem ser interrompidas. Se não o fizermos, outros o farão. E eu os convido a fazer isso como uma nova maneira de mudar as coisas. Não temos escolha. O gato está fora do saco. E milhões de vocês, buscadores de conhecimento, são os gatos. O conhecimento não pode ser colocado de volta no saco, e vocês o estão compartilhando. Nos orçamentos negros do governo americano, eles fizeram um novo carro em conjunto com a Boeing, mas mesmo que a tecnologia deles esteja obsoleta, ela criou uma estrutura para a tecnologia de plasma entrar em operação. Trabalhamos muito com a Universidade de Ghent para avaliar como usar e desenvolver o carro de plasma. Tudo foi incluído nos carros e no sistema. Nos próximos 10 a 20 anos, as cidades terão que ser reconstruídas para receber as comodidades e instalações dessa nova tecnologia. Você não terá elevadores a cabo para subir e descer. Em vez disso, você usará o posicionamento de campo Margrave para subir instantaneamente 300 andares. Essas coisas estão todas nas patentes. Basta você ler. Agora você entende que as galinhas voltaram para o poleiro. Você já viu muita coisa, mas mostraremos muito mais tecnologias novas no próximo ano, à medida que viajarmos pelo mundo, fazendo diferentes apresentações e conferências. Concluiremos o que começamos antes do corona. Desta vez, não faremos discursos, mas levaremos sistemas de plasma para mostrar a todos os países que visitarmos. Vamos iluminar a ciência daquela nação e daquele continente para que continuem e aumentem o conhecimento. Não importa se os chineses, indianos ou americanos querem ou não. As nações do terceiro mundo vão aceitar porque querem oferecer instalações para seus cidadãos e nenhum governo pode impedi-las. Não é necessário os pacotes de ajuda dos americanos para alimentar e controlar essas nações. A tecnologia já foi desenvolvida e será produzida em massa. Portanto, não deve haver preocupações. Graças aos belgas, na arrogância deles de roubar, e como eles tentaram roubar a tecnologia e mataram pessoas ao redor da Fundação Cash, mas eles assim os deixaram ir por muito tempo e ensinar demais, e educar demais, e ser livres demais. Trouxemos muitas mudanças para muitas pessoas. Agora é hora de trazer a mudança para toda a humanidade. Pergunta para o Sr. Cash: a aposentadoria de Rupert Murdoch é um sinal positivo para o fim do embargo contra a Fundação Cash na grande mídia? Sr. Cash responde: a posição é muito clara. A mídia não é mais controlada por ninguém. A internet quebrou esse embargo. E se eles não entrarem no jogo da mudança, desaparecerão e se tornarão irrelevantes. Atualmente, apenas 3% da população dos países mais avançados assistem à televisão regularmente. Quando dizemos 3%, estamos falando de pessoas com idades entre 15 a 40 anos. Essas são as pessoas que realmente podem trazer a mudança. Na internet, as pessoas podem escolher o que querem assistir. A TV é coisa do passado. As crianças não assistem mais. E também não há muitas pessoas que leem os jornais. Então Rupert Murdoch foi embora. A mídia ainda está lá como um ponto de informação e manterá essa posição por algum tempo ainda. Tenho certeza de que muitos de vocês farão um blog sobre o que verão em Londres no dia 11 de novembro. Pergunta para o Sr. Cash: se alguém estiver com fone de ouvido, com um novo fone de ouvido e transmutar para outro estado de matéria, como gás, sólido ou líquido, ou para outro estado de plasma, o que aconteceria com a unidade do fone de ouvido? Ela permaneceria aqui? Se transmutaria com a pessoa ou o quê? Sr. Cash responde: as unidades de fone de ouvido mantêm você ainda conectado aqui. Essa é a razão para elas. Você pode viajar, mas depois precisa voltar. Será a mesma coisa com a unidade de fone de ouvido implantada. Nosso sistema mostra quando a alma se reduz de volta à sua posição e depois se expande novamente. Podemos ver em que direção e força a alma está recebendo informações. Podemos ver os campos que estão chegando para elevar a alma antes de a alma ser elevada em nosso sistema. Seremos capazes de explicar cada vez mais. A próxima geração de sistemas será tridimensional. Veremos com que lado do cérebro você se comunica com sua avó e com que lado do cérebro você viaja. Também em qual lado do cérebro você absorve energias para o seu corpo. Poderemos ver quando você se desliga e vai para a dimensão física. Muito em breve, poderemos criar uma imagem tridimensional da fisicalidade e alma do homem e como ela se expande além. Recentemente, vimos um caso em que a alma levou 8 minutos para se expandir e começar a interagir com o ambiente. Então, de repente, a fisicalidade pode assumir o controle e elas mudam. Estamos fazendo novas adições ao sistema que tornarão a transmutação muito fácil. Nos próximos 5 a 10 anos, veremos esses sistemas nas ruas, como vemos os caixas eletrônicos hoje. Eles estarão nos supermercados e em todos os lugares. O maior emprego que desaparecerá nos próximos 10 anos será o das empresas de entrega. Você poderá transmutar alimentos frescos em sua casa. Isso não são fantasias, mas realidades. Estamos construindo sistemas. Somos os porta-bandeiras da nova tecnologia e vocês, buscadores de conhecimento e o resto da humanidade, serão os desenvolvedores dela. Espero que possamos mostrar o sistema em Londres, onde vocês podem entrar em uma máquina e sair pela outra. Pelo menos a estrutura deve estar lá, até que a parte técnica seja concluída. Teremos uma grande surpresa para a apresentação da tecnologia em Teherã, quando a tecnologia estiver pronta. E muito provavelmente na Arábia Saudita, porque eles mantiveram o vestido de Maomé. Você pode entender o que se manifestará nos próximos tempos. Então veremos se Deus deu aos ayatolás a autoridade para matar em nome de Deus. Eles largarão suas roupas na frente do Criador de sua própria religião ou o contestarão, e então saberemos quais são as consequências disso. A tecnologia está muito avançada, mas vocês ainda não estão prontos para aceitá-la. Posso transmutá-los de A para B por meio de seu elo de energia. Todos os profetas deixaram a energia de seu corpo dentro do vestido que usaram. Acabaremos com as religiões por meios científicos e não por conversas. Mas o conhecimento precisa ser compreendido para que assim possa ser criado. Então veremos se a verdadeira vestimenta dos soldados de Turim é realmente da época de Cristo. Ou será que é falsa, como sua religião? Pergunta para o Sr. Cash. Como lidar com um relacionamento tóxico em uma família? Sr. Cash responde. Elevem uns aos outros. Você pode se afastar ou se envolver. Minha atitude é ficar de fora e não me envolver. Mas se você quiser mudar a situação, você tem que se envolver. Você pode ver quais são as consequências que as ações trarão e saber o que vocês têm em seu prato. Porque quando você continua a elevar, você não sabe o que realmente está no poste do corpo humano com o qual está lidando. Ou você se envolve e se eleva, e então tudo vai dar certo. Pergunta para o Sr. Cash. Sob certas temperaturas, o ouro monoatômico torna-se invisível. Dizem que ele viajaria para outra dimensão e voltaria quando esfriasse novamente. Será que estão falando besteira? E é, como você disse na introdução, ambiente diferente, comportamento diferente? Sr. Cash responde, bem, meus filhos costumavam dizer lubbish, né, que seria besteira, vamos dizer assim na tradução literal. Né? Sr. Cash continua e diz, depende da força do campo que você pode criar acidentalmente ou deliberadamente. Não depende da temperatura. O desenvolvimento espacial iraniano usa muito esse truque. Em 1 minuto você o vê e no minuto seguinte não. Em 1 minuto você o detecta e no outro não. Isso está deixando os sistemas de drones americanos loucos. Sim, É possível. É criado a partir dos campos e não pela temperatura, isso. O ouro nano já está no estado de plasma, radiação de campo. Não está no estado de matéria. Ele inevitavelmente tem que interagir. Ele fala sobre não enviar dinheiro aqui para a Turquia e para os Emirados Árabes. E eles estão em uma lista negra não oficial de nações, por causa de sua conexão com os russos. Pergunta para o Sr. Cash. No dia 11/11/2023, o mundo da humanidade estará dando o primeiro passo, ou melhor, um salto gigantesco, pois nada será igual novamente no mundo da ciência. Quando falo com as pessoas a frase tecnologia em troca da paz, ela está sendo recebida com grande alegria. Muito obrigado por esse desenvolvimento empolgante. Sr. Cash responde. Veremos. Ainda temos muito trabalho árduo em andamento para que isso aconteça. Nossos promotores entenderam muito bem nosso trabalho dessa forma. Tecnologia em troca da paz, e nenhuma nação pode recusar. Nenhum governo pode dizer que não aceita que a tecnologia traga paz para nós. Mas temos que esperar para ver. Pergunta para o Sr. Cash. Gostaria de comparar os campos da alma da fisicalidade a um reator dinâmico. Quantos núcleos ele tem? Seria apenas um único envelope ou camadas de pelo menos dois ou mais, próximo da periferia do corpo e outro mais no centro, próximo ao coração? Sr. Cash responde. E se não houver nenhum? Pergunta para o Sr. Cash. Seria importante entender essas camadas para controlar a mudança de força durante a expansão ou isso seria irrelevante? Sr. Cash responde. Sim, é relevante, mas de certa forma você não precisa disso. Você precisa aprender isso porque você não pode ficar preso na Lua porque o chip do seu sistema de transmutação falhou eletronicamente, não é? Portanto, você precisa entender como percorrer a extensão do universo com as interações de campo. Você tem tudo o que precisa em seu corpo para viajar em todas as direções e em todas as forças do universo. Essas máquinas mostrarão o seu poder. Elas não são máquinas para facilitar sua transmutação. Você tem uma alma do homem e uma alma da fisicalidade. O modo como você as posiciona, a força que usa para posicioná-las em relação ao campo de força de cada uma e a mistura que você usa em um determinado ponto decidirão onde você quer se manifestar. Você tem controle sobre tudo isso no nome da emoção. Mas você não quer aceitar isso. Por isso temos que criar esses sistemas para mostrar a você. Nas sessões de voo, podemos ver o que a sua alma está fazendo e se ela é interrompida. Portanto, você tem controle sobre o que a sua alma faz. Se você pode fazer isso durante a sessão, por que você não pode fazer em outros momentos também? Os buscadores de conhecimento que fizeram a impressão digital da alma serão convidados a voltar em 1 ou 2 anos, pois queremos ver que elevação a alma encontrou e que mudanças eles veem em si mesmos. Será que eles se tornaram mais físicos ou descobriram que podem fazer tudo na dimensão da energia e não no estado da matéria? Bom, nessa parte do workshop, o Sr. Cash fala um pouco sobre uma pergunta a respeito da indicação de Robert Kennedy. Ele disse que é a pessoa errada para dar uma resposta sobre isso. Temos que dar uma olhada na história dessa família e vamos ver o que acontece. Podemos colocar o fone de ouvido nele, e se ele disser que é contra a guerra, saberemos pela alma se eles estão realmente planejando uma guerra maior nos bastidores. Sobre a mulher que o Sr. Cash disse que estava fixada na fisicalidade de diamante e não tinha uma alma, o Sr. Cash diz que isso significa que a alma não estava acima da fisicalidade. Você sempre tem uma alma, ela nunca desaparece. Isso mostra que a fisicalidade é muito mais importante do que a alma. A explicação é um pouco mais complicada e você pode ler a transcrição para entender. Se pudermos medir e determinar onde o cérebro recebe os campos, então poderemos alimentar o homem instantaneamente. Agora, com os campos de energia, podemos dizer qual parte da energia precisamos dar a qual parte da alma para que assim se reflita de volta na alma da fisicalidade para alimentar a fisicalidade. Espero que possamos fazer com que vocês vejam as mudanças que vocês podem, já que os buscadores de conhecimento continuam quando eu me for. Esse é o fim desse índice rápido do Workshop 505.